você está assim tão triste. Entrega o teu problema pra Jesus, Ele vai te dar solução. O Senhor tem resposta pra você, irmão. Sai daqui com a vitória. Deus respondeu o coração. Sai daqui com a vitória nas mãos. Grande, mas saiba que o Senhor é maior. Ele tem pra você solução. O Senhor tem resposta pra você, irmão.